709, o centro autoriza direto ao Fito. Direto ao Fito, muito grato, 6709. Salvador, o Eco Papa está estimando o pouso em Jacobina a 1154. 1154, Eco Papa Serra. Jet 6709, chame Recife no 288, hotel no 3325. 288-3325, bom dia, na Sega. That is Joe, chama do Tower. Good morning, we have information, Juliet, we're here at gate number 11. Currents on request 2, Recife. Roger, contact now 121.9 at your clearance. 1219, thank you. Salvador ground, American 90 Grill. 85, alterno 2545. 126, 85, 1245, Eco Papa Sierra. We're standing by, American 980. Controle Salvador, Gol 922, pode voar tudo na presente? 922, sob detonação, direita pro 070, limite ao localizador. Desce até o 050, você vai cruzar com tráfego agora 2 horas 23 milhas rumo oeste, passando 025 para o 040. 9227, Lua 070, vetor radar, 10050, Gono 922. 6063, redução para 220 nós, após a posição bomba, autorizado Serra Vitor 367. Então vai reduzir para 220, após bomba, voa Serra Vitor 367. Hoje é 3663. And check with him about your flight plan, because I don't have your flight plan yet in my system. I will give the company a call, thank you. Estratilha motorizado direto conquista, mantenha o 040. Estando 40 na sua de conquista, o espaço de Lima. America 980. I am America 980 ground. 922, desça para 2000 pés, reporte localizador. 2000 pés, 1014, reportarei localizador, voo 922. Controle Salvador, bom dia, Altan 3304, informação Juliette. Mike Tango Lima, controle. Prossiga. Mike Tango Lima, dá presente da subdetoração, curva direita, voe com proa 020. Mike Tango Lima, aguarde o limite. Devido a tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo noroeste, passando 145 para 180. Positivo, proa 020, na sua escuta, ascensão nível 020. Controle Salvador, Altan 3859, bom dia, livro 140 para uma centena, senta Juliette. 3859, ciente, sua identificação, desça para o 050, ajuste altímetro 1014. 1, siga. Tá pro ideal para voar flock? Nós aqui, bater escuta. 3663, após o 367, autorizado 2500. Reduza para 1709, nós é o número 2 para pouso. Tráfego número 1 está 5 milhas para a posição do ar. Eu estou ciente, o tráfego equipamento desce para 2,5 após a posição de aviso 367. Fox Lima, suba 100. Positivo, confirmando o Prod Flock, é 355 ideal. 355? 355, tá presente. Tá, já presente, está autorizado. Voar na Prod Flock e chamar Recife em 12685, alterno 2545. Mike Tango Lima. Positivo, ascensão 280 na Prod Flock, Recife 1285, alterno 2545. Bicho Fox Alt Lima, suba para 100. Fox Lima, para a centena. Erica 980. Passa a Dona Torre 18-6. 18-6, 928. 663, o tráfego à frente está a 5 milhas e meia. Reduza para aproximação, reposto estabilizado final da Renave. Reduzindo, reportarei. Então 3859, desça para o 040. 040, tá 3859. Controle Salvador, Altan 3304, informação Juliette. 304, bom dia, sem identificação, chegada Bonf, desça para o 050, 1014 no altímetro. Bonf, bom dia, 5.014, tá, 3304. Fox Lima, estimado de pouso. 922. 922, já avisou com o campo, senhor. E agora sim, baixado e travado. Tá, 2 milhas do Índia Serra. Sente tráfego avistado agora, livre pouso, pista 1-0, cabeceira deslocada 90 metros, vento 1-4-0 graus com 0-4 nós, 1-9-2-2. 9-2-2, sente interdição, livre pouso na 1-0, 9-2-2. Roda Fox Lima na escuta. Fox Lima, confirma o seu chamado de pouso. 1-3-0-0. Confirmando 1-2-0-0. Ativo. 1-2-0-0. Certo. Ah, não é o Papa Tango Whisky Fox de Lima? Sim, né? Whisky Fox de Lima, você tem uma coordenação para 085 para o Fox de Lima? Gente, cancelado aos 20, prossegue visual 085, Whisky Fox de Lima. Lima. Fox Trot Lima, chame Recife, 1288, alterna 3325. 288, 1335, Recife. Grata até a volta aí, Fox Lima. 3663, interceptor final, torre 186. 286, demais. 2859, controle. Siga na sua escuta. É executar o RNAV ou o ILS? Sem o Blade para a 190. RNAV, por favor. Após o 3, após posição pelo, voe o servidor 366 descendo para 2500 pés. Posso pelo 2500 pés, na posição do servidor 366, 38, 5, 9. O primeiro é um Boeing 737-800 da Gol, em mais 10 segundos toca o solo. O ajuste no 014, informa cabeceira deslocada em 90 metros. Gente, combinado, repórter 372 e com a pista vista. Vitor 372, baixado, travado e pista vista, outra 3663. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Combinado. Uno 922, seu solo foi 22, livre à direita, chama o solo em 121, decimal 9. Uno 21, mas, pode ir. Antigo, 1922, Librão. 1922, avistado, livre táxi, chame antes da Juliette, via Alfa. Chamarei antes da Juliette, via Alfa, 1922. 90 metros estão fechados devido a obras, sendo 110 graus com 04 nós, estão 3663. Ativo livre, pouso na 10, 190 metros, outra 3663. America 980. Desça para 2000 pés, reporte localizador. 2000, reporte para localizador, tá? 3304. And approach, good morning, November 23, Foxtrot Alpha, Vigário Kilo. November 223, Foxtrot Alpha, Scorpio Dan, descend via Mario Robot, flight level 050, can 81014. Arrival 5050 1014. November 223, Foxtrot Alpha. É, Victor 366-3859. Corre 1863859. 86, obrigado, daqui a pouco. 1859, bom dia. Hora 3 milhas do Serra Victor 372, baixar trabalho. Continua a aproximação agora na pista livre, TAN 3859, reporte Serra Victor 372, baixar trabalho visual com campo. 3859, reportará. TAN 3663, seu solo foi 25, direito, 1219. 293663. TAN 3859, ciente da cabeceira deslocada em 90 metros, 90 metros. Positivo. Ajuste 1-0 no 4, vento 1-4, 0 graus, tráfego ainda não avistado, reporte visual com campo. Sarata, 3859. 30 degrees, all right, forward. Vento do Viation, Foxtrot Alpha, report a living weather. Roger, call it. You are clear to Recife, flight level 410 via upper risk 58. After takeoff, book a departure, Aracaju transition, scope code 5142, approach control 109.35, read back. Clear to Recife AS, file book a departure, Aracaju transition, comment 410, Aracaju upper whiskey 58, Recife, squawk 5142, departure on 119.25, American 980. 119.35. Thank you, American 980. Stop up and push back approved, come ready to taxi. Local 980. A Gol 19822, autorizado táxi, portão 04. Deve táxi, portão 4, Gol 9822. TAN 3663, autorizado táxi, portão 05. Deve táxi, 980. Go ahead. Hey, we didn't clear you before due to your flight panel will be 211-48. Okay. Only to this. Alright, thank you very much, American 980. Receptor final, torre 18-6. 18-6, boa. November 223, Foxtrot Alpha, reduz a speed to 220 knots. Slowing down to 20 knots, 223, Foxtrot Alpha. Seu solo foi os 22, Libra 3, taxa solo 121, decimal 9. 219-3859. November 223, Foxtrot Alpha, we clear the deviation. Roger, November 223, Foxtrot Alpha, right heading 070, to intercept localized course. Right heading off 070, intercept localizer, November 223, Foxtrot Alpha. Descending maintain 2000 feet, November 223, Foxtrot Alpha. Descending to 2014, 223, Foxtrot Alpha. No Pátio 5, reporta Taxi Papá. Reporta Nada Papá, seu. Corre Salvador, bom dia, tá 3304, passou em Indiocerra, baixado checado. Já avisou com o campo? Afirmativo. Agora sim, tráfego avistado, tem livre pulso, pista no zero, vento 180 graus com 04 nós. O ajuste permanece no 0 no 4. Para informação, os primeiros 90 metros da pista no zero estão fechados. Os primeiros 90 metros. Ok, autorizado pouso no zero, ciente 90 metros fechado, tá até 304. Mike Falsoli, Quebec autorizado, cruzamento no 735 após Quebec, Mike Lima, na Lima, chama o solo 121.9 para prosseguir no táxi. Quebec, Mike, na Lima, 1219. Portão 08. 8, obrigado. Na saída do 3859, estamos cientes que transportará órgãos vitais para transplante. Copiou? Está no 3859. Está passando mais que pode ser o Quebec na Lima para entrar no seu patrulho. Mantém a posição, Mike Fox Quebec. O TAN 3859. 3304, seu solo foi aos 33, livre à direita, 121 decimal 9 o solo. Direita, 119, boa. Ciência aí de que na saída irá transportar órgãos vitais para o transplante. Confere. Confere, 359. Ok. Solo Salvador, bom dia, TAN 3304. TAN 3304, ingresse na Alfa, em frente, mantenha a posição antes da taxa de Juliette. Essa na Alfa, mantenha antes da Juliette, 3304. America 980. Go ahead. For your information, we have a traffic behind you, Bandeirantes. Approximately 50 meters behind you. Pay attention and you in your power, okay? Taxi with minimum power, America 980. CBS mantém ainda a posição, ok? Ativo, observando o soco. O comandante foi orientado aí, eles já tinham alertado a gente, eles estão puxando um pouquinho mais pra frente pra depois iniciar o acionamento da aeronave. Ok, tenha tempo. Alfa Tango Serra, ó, doente. Tem a posição. Excelente, qual seria o nosso box? Vou verificar. Ok, fomos informados que seria o 02. Vou verificar. Portão 02, autorizado ingresso via Índia, tá? 3304. Autorizado via Índia para o 02, tá? 3304. Serra, aproxima. Ok, escute agora a informação Kilo, acuse o recebimento enquanto processo a autorização de tráfego. Taxi runway 10. X approved, rolling point runway 10, American 980. Taxi rolling point 10, American 980. Observe o Boeing 767-52 à sua frente, autorizado táxi PAT 3, papapá, Alfa Tango Sierra. Confirmando Mike Fox Quebec, observe o 752 à sua frente, livre táxi, PAT 3, Mike Fox Quebec. PAT, seguindo observando. Alfa Tango Sierra, guarda com a pena. A copa do Abaeté 1401. Vou processar o Abaeté 1401. Afirmo, quem é de sinal informado não? Agradecido. November 23, Foxtrot Alpha, establish on localizer, runway 10. Roger, contact power, frequency 118.6, November 223, Foxtrot Alpha. Understand, 118.6, good day. Mike Echo Delta, controller. Foxtrot Tower, good morning, November 23, Foxtrot Alpha, establish on localizer, runway 10. Wait a minute. Hi, we're standing by. Outmarket. Send gear down and log it. Altimeter 1014, the first 90 meters of runway 10 are closed. The first 90 meters. Roger, understand restriction and call you an outer marker 1014 and the glide slopes out of service. Roger. We're using effective Charlie, American 980. Now, Bravo, negative.